programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN New Science. Hoje, sexta-feira, dia 31 de maio, último dia do mês de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório... Eu não sei se você está preparado para isso. Eu nunca estou. Eu não sei se está preparado para esse tipo de animalidade aqui. Morcegos fêmeas trocam comida por sexo. Diz estudo. Puta. Não, tem que... Exatamente. Tem que extinguir os morcegos. Eles estão muito avançados na sociedade. Não, eu não acredito nisso aqui. Tem que extinguir. Eles estão muito longe. Evoluiu rápido demais. Evoluiu rápido demais. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News da putaria. Lá vamos, putaria voadora. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Morcegos egípcios femininos são amantes mimados, mas seu desejo por um parceiro pode ser influenciado por sua capacidade de fornecer alimentos. isso é técnica pra vida real, mano. Você chega na pessoa que você tá querendo, você oferece as comidas. Pô, é assim que é. Assim é fácil. Você só... É assim que a Ana te conquistou, no caso. Exatamente. Inclusive, esse é o jeito mais fácil de fazer amigos. Você fala, tu quer uma balinha? Aí não, eu sou contra o compartilhamento. Eu achei que você era o maior adepto da broderagem no Brasil. Da broderagem, não do compartilhamento. Entendi. De acordo com um novo estudo, publicado na Current Biology, pesquisadores em Israel observaram fêmeas de morcegos egípcios em cativeiro, literalmente pegando comida da boca de machos dispostos. Dispostos. De machos dispostos. Imagina isso na vida humana, tipo, o cara chega lá no puteiro e, em vez de falar, tipo, o cara tá no puteiro, não, tipo... Esse... Nós temos aqui um macho disposto. Chega com um hambúrguer na boca, tá ligado? Na boca dela, tipo, de boca em boca. É. Nós encontramos uma forte relação entre a interação de alimentação entre produtoras e a reprodução. Disse o autor do estudo, Yossi Yovel, da Universidade de Tel Aviv, em um comunicado. Ou seja, as fêmeas criam filhotes de machos com os quais eles frequentemente buscam comida. No início, a equipe disse que eles ficaram confusos com o comportamento dos morcegos, porque um homem voluntariamente desistiria de sua comida. Não. Por que um homem gastaria todas as suas horas de trabalho por algumas horas de prazer? Cara, na vida, o ser humano só troca comida por uma coisa. Mano, já diria o filósofo Piton. Tudo que você faz na vida é com o objetivo de comer alguém. Para responder, eles observaram 3 colônias ao longo de um ano e notaram que as fêmeas comeriam da boca dos machos durante uma semana como um tipo de jantar de morcego. Caralho, as fêmeas do morcego... Não, mano, tem que parar essa evolução do morcego. Eles já estão... Tem ficando ainda, mano. Eles estão ficando antes de namorar, caralho. Depois de algum tempo, as fêmeas escolheriam com qual dos machos alimentadores ela queria se acasalar. Caralho, mano, fim... também não. Tem que xingar os morcegos, foi longe demais. Exatamente, produzir descendentes com ele. Ai, caramba. No entanto, ser um colecionador de alimentos muito consistente não influenciou o sucesso reprodutivo do morcego masculino. Além disso, quase não havia sobreposição entre os machos preferidos por cada fêmea. As fêmeas escolhiam seu parceiro com base em algum tipo de preferência individual que mudava de ano para ano. Pelo que deu a entender, é que, tipo, se ela gostava mais de uva que de castanha, ela ficava com um cara que levava uva. Mas é, mano, isso aí é muito vida real, tô indo longe demais. Em seu estudo, os autores listaram uma série de razões para compartilhar alimentos, desde contribuir para a aptidão geral da colônia até não estar disposta a ir arriscar combater uma fêmea por comida por medo de se machucar. Então, olha qual a sacada do macho. Ao invés de eu lutar, vou levar comida. É, em vez de, tipo... Em vez de eu ter que brigar com ela por comida, eu pego para nós dois e ainda ganho a transa. É, exatamente. Eu não preciso nem me preocupar com o outro que busca a própria comida para a fêmea dele. Pois é. Principalmente, porém, os machos provavelmente só estavam tentando fazer sexo. Que é óbvio, né? Como um bom macho. Exato, como um bom mágico. Nossa hipótese é que a relação observada entre a arrecadação de alimentos e acasalamento é uma forma de mutualismo exibida em reciprocidade demorada. Comer comida de uma forrageira masculina bem-sucedida diminui os custos de forrageamento e é compensada. Se consistente, ao longo do tempo, recompensado o macho com oportunidade de acasalamento. Então, isso é... Como é que chama isso, Gregor? Explica isso aqui. Gado demais. Exatamente. Troca comida por sexo. Gado demais. Eu não gado conheço demais. Essa expressão, mas pode ser. Morcego demais, né? É, agora mudou a expressão. Morcego demais. Escreveram os autores citando apoio para uma hipótese de alimento para sexo. Além da nutrição direta, o compartilhamento de alimentos pode contribuir para reduzir o risco de predação. Ah, é, porque menos gente vai caçar alimento. Exatamente. Outras espécies exibiram relações semelhantes entre alimentos e sexo. Os morcegos vampiros, por exemplo, compartilham sangue para criar reciprocidade nos membros da colônia. Os chimpanzés também fazem... Os chimpanzés é até sacanagem. O chimpanzé é, tipo, troca dinheiro, cara. Mano, eu lembro do chimpanzé com moeda, trocando por prostituição. Sim, ele descobriu que... Eles fizeram o teste, ele pegou a moeda, aprendeu que troca moeda por comida. É, ele aprendeu que a moeda tem um valor. Mano, o chimpanzé, ele foi mais rápido de criar uma moeda, tipo, sem... Como é que fala? Sem 10 mil anos de evolução. Sem lastro do que o ser humano. A gente demorou muito pra conseguir a moeda sem lastro. Cara, a gente, tipo, demorou 10... Não, mais de 10 mil anos. 200 mil anos. Tipo, 190 mil anos. O macaco, tipo, em 2 semanas de treino, ele já abstraiu a moeda. É, em 2 semanas ele já sacou como facilitar a vida dele. Cara, é genial, né? Foda. Não está claro se os morcegos egípcios exibem características similares na natureza. Mas pode ver que isso é um problema do Egito, né, mano? Porque o Egito antigo era assim. Viram os humanos e replicaram. É. E como a expectativa de vida deles é longa, o comportamento social também é repassado, isso torna eles bons candidatos para futuros estudos sobre troca... Como é que eu vou dizer? Troca por sexo, né? Prostituição. Estudo de trocas voluntárias, né? Falar mais bonito. E é isso. E é isso? E é isso. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. E não transe com morcegos. Bela dica. Nem por dinheiro. Muito menos por comida. É, e façam trocas... Não, façam trocas voluntárias. Não com morcegos, Gregório. Não com morcegos. Depende, se o morcego... Por favor. Se o morcego tiver... Não, depende porra nenhuma. Sim. Você vai expulsar a gente do YouTube, filha da puta. Se o morcego tiver muita atividade... Ela, não, não. Você não faça coisas com morcegos e com nenhum animal. Agora, se alguém, um ser humano, reciprocamente falar, mano, 5 pila é nóis... 5 pila é nóis. Se o morcego falar 1 pila e o ser humano 5 pila... Não, shh. Não, você vai expulsar a gente do YouTube, porra. É family friendly. Tem quem quiser, eu tava falando de trocar por fruta. Aham. Uhum. Trocar o dinheiro por fruta, ele te dá a fruta e você dá o dinheiro. E o morcego não entende dinheiro, ele entende outra coisa. Não, a gente faz entender o morcego. Aham, uhum. Ok. Falou. Então falou.